1895, boa. Boa. 3197, chama Centro Recife, em 128, decimal 35, alterne 125, decimal 1. 2235, agora um ponto certo, obrigado, boa noite. Boa noite. Salvador, é o Azul 2795, final procedimento X-Ray. Azul 2795, tráfego avistado. Autorizado pouso, pista 10, vento 120 graus, 089. Ok, 120, 089, azul 2795. Ah, baixa bem travado, o azul 2795. 2795, autorizado pouso, pista 10, vento mantém 120 graus, 089. Ok, livre pouso na 10, azul. Azul 2795, solo aos 30, linha direita, chame solo 121, décimo 9. 1219, azul 2795. Suzano 225, autorizado Romeu 50, na proa de favor. Equador 98, boa noite. Acione a identificação de sua via chegada BOMED 1 para o nível 050, QNH 1014. Via 0 0 2 1 Alpha, Heavy, Michelin Level 160. Tau 0 2 1 Alpha, Cockadent Sandy Fire, Bombs Arrival to 4000 feet, altimeter 10 1 0 1 4. Clear the Bombs Arrival, 4000 1 0 1 4, Tower 0 2 1 Alpha. Salvador 4298, que era a velocidade por 4298? Azul 4298. Olha, livre, azul 4298, foi pro Editap. Sim, pro Editap, velocidade liberada, 4298. número 298 desse mantenha 3.000 pés, QNH10 no 4, cancelado as restrições em Itape. 3.000 pés, cancelado as restrições em Itape, 0 no 4, do 4298. Portugal 021 Alpha, reduce speed to 220 knots. Reduce speed to 220 knots, Portugal 021 Alpha. Puxa 6310, boa noite. Autorizado, alinhar e decolar, Y0, vento 120 graus, 09 nós. Alinha e decola no 0, Puxa 3, contato radar, desça para nível de voo 050, chegada a Ponce. Chegada a Ponce 0053. Ponce, chame controle 119.8. 198, pós-ETAP, desça para 2.000 pés, QNH permanece no 04, autorizado sinal ILS XG, reporte localizador. Pois então, Tato, 2.000 pés, está autorizado em ILS, para 10 reportará no localizador, 4292. Controle Salvador, é o Oxanel 6310, boa noite. Oxanel 6310, contato radar, suba via saída PUCA para nível 350. Saída PUCA 350, Oxanel 6310. radar vector for space, turn right heading 225. Your limit is the localized course. 225 heading south 029. Portugal 021 Alpha, descend and maintain 3,000 feet, UNH 1014. 3,000, 1014, Portugal 021 Alpha. Portugal 021 Alpha to intercept the localized course, turn left heading 150. Descend and maintain 2000, post established localized. Heading 2000, heading 150, clear to intercept, I call it 7, 021. Turn left heading 140. 140, Portugal 021. Corno 096, Monte Zero no Zero Pronto. Estabilizado em LS, Azul 4298. O 4298 complete final, LS Acceleration, é Torre 118, decimal 95. 895, 4298. Salvador, Azul 4298. Azul 4298, continua a autorizado pouso na pista no zero, o vento 120 graus, 8 nós. Entendido, livre pouso, não no zero, Azul 4298. Portugal 021 Alpha, complete LS approach, contact the tower on 18.95. 18.95, vai. 63.13, desça via para 2000 pés, querendo andar 104. Via 2000, 04, 6613. Russian XTAC, runway vacated. Patrícia 10, passa nível 160, show no centro em 125 decimal 45, alterne 126 decimal 85. 2545, 2685, 63, 10, Alexandre, boa noite. Boa. Mais 14298, solo foi 53, libere direito, chame o solo 1219. 219, até daqui a pouco. Chegamos 021 Alpha, cliente Leno Winnie Mozil, wind 120 degrees with 80 knots. Zero nas mãos, Lima, temos zero. A Lima tem no zero, gol no 096. Gal 021 Alpha, ground at 56, locate your item, call ground 121-9. 119, Gal 021 Alpha, good night. 0, 9 metros, já decolagem da pista no 0, vento 120 graus, 8 nós. Livre decolagem, zona 0, gol 1, 0, 9 metros. Zero nove meia, decolou 58, meu controle 196. Zero nove oito, 096, boa noite. Boa noite, voo no 096, decolou, se escuta, cruza, anilha 400. Voo 096, contato radar, suba a direção aí na Momo, para o nível 370. Momo, 370, 096. Chinelo 3, 1, 3, autorizado, final e aliança que se rei, informe localizador. Valeu, 3, 1, 3. Controle gol 096? Gol 096, possível. Quantidade de voa, código? Autorizado, direto código. Direto código, gol 096. Chinela 3, 1, 3, complete final ILS, chame a torre, 1, 8, decimal 95. Agora. Chinela 3, 1, 3, boa noite, autorizado pouso na pista no 0, vento 120 graus, 8 nós. Controle gol 096, possibilidade de voar, Frotti? Frotti, aguarde coordenação com o Recife. Obrigado. Sistema 096, submantenha, nível de voo 350, voe direto a Buco. 350, voa a Buco, o voo 109. Chanel 6313, no solo 04, chama o solo 219. Passa nível 170, chama centro Recife, frequência 125, decimal 45, alterne 126, decimal 85. 2545, alterne 2685, bom. 090, Salvador Azul 2782, nível 190, informação de uniforme. 127, questão Azul 2782, contato radar, autorizado de chegada BOMED 1, chame no ponto de descida, QNH 1014. Ok, BOMED 1014. Para descida então, Azul 2782. Desça para nível de voo 050. Desce nível 050, viu, 2782. 082, decolada 08, controle 198. 198, boa noite. Salvador, boa noite, gol 9082, 1600. 9082, contato radar, suba via saída São Luano para o nível 400. São Luano 400, gol 9082, tem referências, pode encostar? Pesado voar direto, Lida. Lida na prova, obrigado, 9082. Dois, suba inicialmente até o nível 360, voe direto posição Bóculo. Bóculo na proa 360, 9082. Tio, canceladas as restrições, em TAP, desça para 2.000 pés, QNH 10 no 4. Canceladas as restrições, em TAP, desça 2.000 no 4, azul, 27. 09082, passa nível 170, chama o centro em 128.35, alterne 125.1. 2835-251-09082, boa noite. Pista 2 autorizado, final ILS X-Ray, pista 1-0, reporte estabilizado. Autorizado, sinal X-Ray 1-0, reportará curto sinal estabilizado azul 27. Por sinal, Campo Avista, azul 2772. Azul 4235, contato radar. Peça a via chegada Bonf para 4000 pés, que é legal, 10014. Azul 2782, completo final ILS, chama a torre, 18.95. 1095, Torre Salvador, azul 2782. Azul 4235, contato radar, boa noite, desça para 4000 pés, chegada Bonf, QNH 1014. Autorizado pouso na pista 1-0, vento 120 graus, 79. Pista 1-0, livre pouso azul 2783. Salvador, gol 1246, boa noite, informação e informe. 1246, contato com o radar, desça via chegada Bonf para nível de voo 050, QNH1014. 050, chegada Bonf, voo 1246. Caso 2782, o solo foi os 42, mantém a minha escuta, Alfa e Kilo para o Pat 3, centro-balizador. Alfa e Kilo, Pat 3, atento ao balizador, azul 2782. Boa noite, 7-0, contato radar, desça via chegada Bomé de 1.